Um bom dia a todos, então. Bom dia. Que a paz de Jesus, nosso grande mestre, nosso grande amigo, o médico das nossas almas, esteja com todos. Uma manhã maravilhosa em que podemos estar em uma nova casa espírita, conhecendo-a pela primeira vez. Possamos compartilhar aqui nesta manhã reflexões sobre o tema, o valor das pequenas atitudes. Pensar um pouco no que representa para a nossa evolução espiritual, os nossos atos cotidianos, os nossos pequenos pensamentos, as nossas palavras diárias, procurando entender o que significa tudo isso na nossa evolução espiritual. Então nós temos algumas ideias para a gente estar analisando, pensando em coletivo, pensando aqui o que nós estamos fazendo atualmente na nossa existência aqui na Terra, né? Porque nós temos notícias do mundo espiritual de milhares de espíritos que desencarnam diariamente, e quando eles despertam do lado de lá para as responsabilidades da vida espiritual, quando a sua consciência os chama para essa responsabilidade que o espírito tem com a oportunidade da vida terrena, muitos lamentam, muitos pensam no tempo perdido. E quando a gente pensa na vida humana, quando a gente pensa aqui nas condições terrenas, o que a gente sabe? A gente sabe que a maior parte do tempo da vida de um espírito encarnado transcorre por situações que são aparentemente insignificantes. A maior parte do nosso tempo, da nossa vida terrena, são situações cotidianas, corriqueiras, são situações sem muita expressão. E aí nos cabe a reflexão, por que o Criador nos teria dado um tempo de vida tão longo, com tantas situações, e elas aparentemente são sem importância? Porque são rotinas, são obrigações diárias. Então, muito provavelmente, elas devem ter uma importância muito maior na evolução do espírito, do que grandes atos, do que grandes realizações. Sem menosprezar nenhum feito grandioso, sem menosprezar nenhuma vida muito expressiva que interfere na vida de muitas pessoas, provavelmente as situações mais corriqueiras da vida, elas têm uma importância tão grande ou tão significativa quanto devem ser os grandes atos. Porque quando a gente pensa na existência de milhões de seres que estão diariamente apenas cumprindo rotina, apenas cumprindo atos comuns da vida, a gente fica pensando, quando que esse espírito vai evoluir? Quando ele se transforma? Quando ele se torna algo diferente? Quando ele se aprimora? Então, provavelmente, nós vamos concluir aí que, provavelmente, é na vida diária, no cotidiano, que os grandes feitos estão sendo realizados. As grandes elaborações da evolução humana está sendo transformada. É aí que as coisas estão realmente acontecendo. Então nós vamos considerar que a maior parte do tempo da vida compreende situações cotidianas, sem eventos de maiores expressões, e o que somos e o que fazemos nesse tempo deve ter um significado maior para a nossa evolução espiritual do que normalmente atribuímos. Então nós chegamos já a uma conclusão de que a nossa rotina, ela é muito importante para a nossa evolução espiritual. Aquilo que nós efetivamente fazemos no dia a dia, aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos, isso tem uma importância que nós não sabemos ainda avaliar a gravidade dela. Então, com essa conclusão, nós vamos lembrar que nós temos um tempo limitado aqui na Terra. Nós temos um tempo definido aqui de vida. Às vezes a espiritualidade dá uma prorrogadinha nesse tempo. Existem relatos de espíritos que já estavam com o seu tempo para terminar aqui a existência terrena. E a espiritualidade, a bem do coletivo, pensando em ajudar outros seres, estende um pouco a vida de alguém. E nós sabemos que nós também encurtamos a nossa vida pelos nossos hábitos, pelas nossas decisões. Se eu decido ser fumante e decido manter o consumo do tabaco, eu estou encurtando a minha vida, é indiscutível isso. E não é o espiritismo que nos fala disso. A medicina já demonstrou de maneira inquestionável que o fumante, ele diminui significativamente o seu tempo de vida. E também a qualidade desse tempo de vida que sobra. Então a nossa vida, ela é finita. E graças a Deus é assim. Nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com a morte. Nós não a aceitamos muito bem, porque por causa da nossa cultura, da nossa formação histórica, nós lidamos com a morte como algo negativo. Mas nós esquecemos que a morte, ela é uma grande oportunidade de renovação. E a natureza nos mostra isso diariamente. Tudo na natureza que tem vida é perecível. E tudo na natureza que não tem vida também, em algum momento, aqueles elementos, aquelas substâncias se alteram, se transformam, se desagregam e aquilo vai se modificando. É uma lei que a física já percebeu que existe no mundo, fora aqui da Terra, no universo, tudo tende a uma desagregação, porque existem condições físicas e químicas que vão determinar isso. E aqui no planeta também é assim. Então a transformação, e para nós seres vivos, a morte é uma das etapas da transformação, ela é necessária, ela é vital para a renovação. Nós precisamos meditar sobre o tema, porque muitas vezes nós não conseguimos ainda aceitar a morte de alguém, porque nós não entendemos que na realidade a morte ela é transformação e não fim. Porque felizmente nós aprendemos já muito com os espíritos, nos trouxeram tantas comprovações da existência da vida espiritual. Então aquilo que nos levou numa época a ter medo da morte, de achar que ela era o fim, a interrupção, de que nunca mais encontraríamos os entes queridos, isso nós já não precisamos nos preocupar mais. Por quê? Porque sabemos, não acreditamos, nós sabemos que um dia nós encontraremos as pessoas que nós amamos. E às vezes esse um dia não é no futuro remoto, é bem aqui no cotidiano. Quantos não acordam numa manhã e se recordam do sonho maravilhoso do reencontro com um familiar? E aí vê ele renovado, bonito, vê ele diferente. É um encontro espiritual indiscutivelmente. É a reaproximação que nós tivemos espiritualmente deles. Então, não precisamos, às vezes, nem ter uma prova mais evidente da realidade da vida espiritual. Simples certeza que nós acordamos de tê-lo visto, de tê-lo abraçado, de ter conversado, já nos é ali um motivo de grande consolação. Então, ter medo da morte já não é necessário. Talvez o maior medo que nós devêssemos ter, e não vamos usar a palavra medo, mas a maior preocupação não é com o fim em si, porque a gente sabe que nós temos a eternidade. O problema é o tempo que vai passando, é o tempo das não realizações, é o tempo das tarefas perdidas, é o tempo que não usamos para apressar a nossa evolução, ou vamos melhor conceituar, andar no ritmo certo, porque muitas vezes nós estamos atrasados nesse processo evolutivo. Nós estamos ali parados nessa longa caminhada que se chama evolução. Nos iludimos com um dos aspectos do caminho e ficamos ali contemplando aquilo que é efêmero, aquilo que para nós devia ser passageiro, porque íamos passar por aquilo e prosseguir em novas realizações. Então, o maior desafio para o espírito encarnado não é temer a morte, porque sabemos que ela é apenas transição, transformação. O maior desafio para nós tem que ser pensar o tempo que está passando, o que eu estou fazendo. E esse nosso tempo, o homem vem contando ele por muito tempo. Existe uma discussão filosófica entre os físicos, o tempo existe, não existe. Vamos entrar nessa abordagem. O fato é que para o espírito encarnado o tempo passa, porque as oportunidades passam. Os momentos de realização vão passando. E nós vamos fazendo o que nesses momentos? Então, nós podemos pensar que nessa busca que o homem vem tentando de compreender o tempo, de medi-lo, o tempo foi, em épocas passadas, controlado por um instrumento muito simples, uma ampulheta. Grãos de areia que vão passando, que vão caindo, minúsculos grãos. E o tempo vai transformando. Nós podemos usar essa imagem, essa situação, então, para fazer um paralelo com a nossa vida. Nossa vida, ela é algo que, como o tempo, tem inúmeras coisas pequeninas que vão passando. Como grãos de areia, inúmeras situações cotidianas estão marcando a nossa passagem aqui na Terra. Estão marcando essa transição de tempo que nós temos definido aqui na Terra. Um grão de areia, no conjunto, ele é insignificante. Mas ele ainda continua tendo seu valor, tendo sua propriedade como um grão de areia. Se não fosse cada um dos grãos de areia, nós não temos a passagem do tempo medida na ampulheta. A nossa vida também é assim. Cada uma das situações cotidianas, cada uma das situações que nós chamamos de rotineiras, cada uma daquelas situações que a gente muitas vezes está realizando automaticamente, que a gente está ali fazendo muitas vezes sem refletir no que está sendo produzido dessas realizações, é o que está marcando a nossa passagem de tempo na Terra. É o que está marcando a nossa experiência aqui terrena. E a gente não percebe o grande valor disso. A gente não consegue avaliar o que significa um bom dia com um sorriso, o que significa uma gentileza no trânsito. A gente não consegue avaliar o que significa um rápido pensamento de descontentamento. E tudo isso, no seu conjunto, vai ter um impacto grande na nossa realidade. Um pensamentozinho infeliz, ele pode ou não ser problema. Uma palavra infeliz pode ou não ser problema, quando somado a outras. E aí que vem, então, a nossa preocupação, o nosso cuidado com as situações cotidianas. Porque se eu permitir que todo esse conjunto de pequenas situações da vida, de pequenas atitudes, de pequenas coisas, vão se somando a muitos outros com a mesma característica negativa, eu vou ter que tipo de passagem de tempo da minha vida? Ou melhor dizendo, a nossa vida, como que ela vai estar sendo? Então, daí é que vem a nossa preocupação com a passagem do tempo. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos produzindo efetivamente? Essa reflexão nós devemos tê-la todos os dias. Devemos pensar, o que eu fiz hoje no meu dia de bom? Não é a gente sair logo cedo e procurando alguém na rua caído para tirá-lo dali. Não é a gente já sair logo cedo procurando um grande feito. Mas é em cada situação que nós fizermos, nós fazermos ali o melhor. É a gente realizar o melhor em cada uma dessas situações. Mas sem muita tensão, sem muito nervosismo, sem muita preocupação de acertar. Fazer de boa vontade, espontaneamente, porque assim fica mais agradável, fica mais gostoso e fica mais natural. Cada um dentro do seu limite, da sua potencialidade. Mas o fato é que o nosso tempo vai estar passando. E as escolhas que a gente vai fazendo nesses momentos é que vão ser decisivas para, no final, determinar como foi a nossa existência aqui no mundo. Então, nós vamos considerar que os grãos de areia em nosso tempo de vida são os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações. Tudo isso pequeno, tudo isso comum, tudo isso rotineiro, tudo isso do dia a dia. Mas é isso que está marcando a nossa passagem no mundo. É isso que está determinando o nosso resultado final. Então nós vamos abordar alguns aspectos dessas três situações, dessas três condições que nós temos de marcar bem a nossa passagem aqui no mundo. Vamos pensar então sobre o pensamento, vamos refletir, baseando-se em André Luiz, no capítulo 12 do livro Mecanismos da Mediunidade. Vamos ver o que o sábio instrutor espiritual nos disse a respeito. Ele nos diz assim: emitindo a onda das ideias que lhe são próprias, ao redor dos temas que lhe sejam afins, exterioriza na direção dos outros as imagens e estímulos que acalenta consigo, recebendo depois, sobre si mesmo, os princípios mentais que exteriorizou, enriquecidos de outros agentes que lhe sintonizem com as criações mentais. Então, os nossos pensamentos diários que nós emitimos, eles estão interagindo com o pensamento de outras pessoas. Estão se conectando, estão estimulando e ao mesmo tempo estão dando abertura para recebermos estímulos. Então, nós estamos continuamente ligados uns aos outros. Nós estamos continuamente interferindo na realidade das outras pessoas. E elas também estão sobre nós na medida em que nos sintonizamos. Então, a onda mental que nós emitimos, o tipo de pensamento que nós estamos produzindo diariamente, ele está sendo parte dessas nossas realizações da vida terrena. Então, é aquele pensamento de tristeza que nós sentimos e que é natural. É o pensamento de raiva que nós sentimos e que também é natural. É o pensamento de mágoa que também é natural. É o pensamento de descontentamento com alguma situação que também é natural. E às vezes a gente se cobra muito quando ouve falar desses pensamentos, que eles não seriam muito adequados, que eles são perigosos, e a gente às vezes fica até lamentando, a gente fica triste em pensar que nós estamos produzindo esses pensamentos. O nosso grande problema é que a gente às vezes faz a cobrança da forma errada. Como eu falei, pensar dessa forma para o espírito ainda imperfeito é o natural. Agora, o que começa a deixar de ser natural, começa a se tornar inconveniente? É quando a gente permite que esse pensamento tome conta da gente. É quando a gente permite que essas ideias que vão surgindo diariamente da experiência, da convivência, que ela passe a representar aquilo que nós somos. Então, vamos pegar um exemplo de um pensamento de mágoa. Eu lembro de algo que alguém fez, que me desagradou, e eu fico remoendo aquilo diariamente. Eu fico permitindo que aquilo volte à tona diariamente, e eu não faço nada para combater aquilo. E eu não tento evitar aquele pensamento. E eu permito que aquilo passe a guiar as minhas ações. É aí que começa o problema para aquele que já está consciente da problemática desse pensamento. É aí que começa a complicação na vida. É a gente permitir que aquilo tome conta da nossa vida. É a gente permitir que aquilo interfira na nossa relação com as outras pessoas. É quando a gente deixa de fazer algo, por exemplo, para combater esse pensamento ou para saber administrá-lo. É a gente considerar outra interpretação para aquela que a gente deu para o fato que a pessoa praticou. Às vezes uma pessoa, ela deixou de nos cumprimentar. E a primeira coisa que a gente fica é magoado, ressentido e fala: ah, ele é muito orgulhoso, né? Ele me desprezou. E às vezes a pessoa nem teve essa motivação. Às vezes essa pessoa ela estava ali envolvida em tantas reflexões a respeito de um sofrimento que ela carrega e ela não percebeu o outro. Essa seria a reflexão que nós poderíamos fazer quando alguém nos desconsidera, quando a gente classifica o outro como sendo alguém que está nos desprezando, para não alimentar a mágoa contra ele. Essa podia ser a reflexão que nós poderíamos fazer. Percebe então que o problema não está em a gente sentir aquilo que é de natureza inferior. O problema está na gente se entregar àquilo que é de natureza inferior. Porque a gente já vem aprendendo muito na vida. Cada um de nós aqui somos espíritos que temos uma bagagem, uma vivência muito grande. Nós já temos muitos valores acumulados. Nós já temos muitas conquistas, mas temos um outro tanto para realizar também. E nós esquecemos que ao longo da vida nós também magoamos muitas pessoas, também ferimos muitas pessoas. E a gente esquece disso, que seria a forma de combater um pensamento de mágoa, então. Agora, como é natural, como é comum, nós podemos então usar essas reflexões para combater isso que é natural, que é comum, mas que a gente sabe que hoje, para aquele que quer a libertação, que quer a evolução espiritual, que quer uma renovação na vida, esses sentimentos, esses pensamentos inferiores já não são mais compatíveis. Eles já não são mais adequados para quem quer e aspira uma outra vida. Uma vida mais feliz, uma vida mais realizada, uma vida plena, uma vida com paz, com harmonia. É uma questão mesmo de escolhas e que a gente faz diariamente. Eu falei da mágoa, mas tem uma infinidade de situações que nós podemos aplicar isso. de pensamentos que vão surgindo e que nós temos outras opções para reinterpretá-los, para reconsiderá-los. E o Evangelho nos traz inúmeras oportunidades de a gente ressignificar aquilo que nós sentimos diariamente, aquilo que nós pensamos diariamente e aquilo que nós podemos ir modificando. São coisas pequenas, são coisas comuns e que nós já podemos ir alterando e podemos ir produzindo mudanças em nossa vida. Então, o pensamento que nós produzimos diariamente tem um impacto tremendo na nossa existência, que às vezes a gente nem percebe que aquele meio que a gente criou difícil para nós surgiu inicialmente das nossas ideias, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós produzimos e que envolveu o mundo ao nosso redor. Nós esquecemos que somos nós que modulamos e transformamos a nossa realidade em volta. Então é uma questão mesmo hoje de a gente começar a fazer uma seleção mais criteriosa daquilo que nós estamos emitindo e dos pensamentos que a gente vai acalentando, que a gente vai alimentando ao longo da vida. Tem pessoas que levam às vezes uma vida inteira para perceberem que certos pensamentos eles são inadequados. Eles são impróprios para aquele que deseja paz, que deseja felicidade. E foram apenas pensamentos. Então, é isso que a gente precisa hoje refletir, pensar. Quais os pensamentos hoje que eu poderia já estar rebatendo e não mais alimentando dentro de mim? Quais dessas pequeninas reflexões que a gente tem diariamente que a gente poderia ir deixando de lado? Sentiu, é natural, faz parte da condição do espírito imperfeito? Mas, se eu já sou consciente do que é a evolução espiritual, de qual é o meu papel aqui no mundo, então eu vou começar a evitá-lo. Vou começar a substituí-lo por outras reflexões. Se é mágoa, eu vou tentar reinterpretar o fato vivido. Se são pensamentos que nos arrastam aos vícios, eu vou buscar algo que também possa compensar aquele prazer que aquele vício me traz. Se eu estou sentindo pensamentos de inveja, eu vou buscar pensamentos do quê? De reconhecimento de todas as coisas maravilhosas que eu já possuo. Então nós temos que ir sempre trabalhando e buscando esse processo de substituição. E ele também nos diz, André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, que estamos ligados em espírito com todos os encarnados e desencarnados que pensam como pensamos. Tão mais estreitamente como com mais estreita a distância entre nós e eles. Isto é, quanto mais intimamente estejamos comungando a atmosfera mental uns dos outros. Então é muito fácil a gente saber o tipo de companhia espiritual que nós temos. Eles são espíritos que pensam como a gente. Agora, eu quero aproximar espíritos de uma natureza melhor, e tenho que começar então a selecionar aquilo que eu cultivo dentro do meu mundo íntimo. Eu tenho que escolher aquilo que eu cultivo. E aí eu começo a me sintonizar com eles, com espíritos que têm essa mesma tendência. E a gente vê que isso é tão verdade, porque isso se dá aqui no plano terreno. Nós fazemos parte dos grupos que temos afinidade espiritual, que temos afinidade mental. Nós estamos hoje aqui numa casa de oração, pensando em termos de espiritualidade. Nós estamos aqui porque nós buscamos isso. Nós poderíamos hoje estarmos num outro ambiente, buscando outros objetivos, com outras pessoas, para obter outros resultados diferentes do que a gente veio buscar aqui hoje. Nós poderíamos, por exemplo, estar numa associação de pessoas voltadas à delinquência. Poderíamos estar reunidos com pessoas que estão com intenção deliberada de prejudicar alguém. Mas nós fizemos uma outra escolha. E é por isso que estamos hoje numa casa de oração. Então isso é a prova indiscutível de que se isso se dá aqui no nosso plano de encarnados, se dá também com a realidade espiritual. Eu me associo espiritualmente a quem tem essas mesmas intenções, quem cultiva esses mesmos valores, os mesmos princípios que eu cultivo. A diferença é que eles só estão desencarnados, sem a matéria densa que nós conhecemos. Então é uma questão de escolha, porque aqui no mundo, às vezes, a gente tem a aparência de uma pessoa íntegra, normal, comum, Mas o nosso mundo íntimo, às vezes ele é muito complicado, porque nós buscamos associações mentais com espíritos de vários desequilíbrios. Muitos no campo do sexo, muitos no campo dos vícios, de toda a natureza. Então é uma questão mesmo de escolha, de sintonia. E a gente faz essa escolha de que forma? É nos pensamentos diários, comuns. Sem aquela tensão, sem o nervosismo, sem aquela preocupação exagerada de se tornar puro imediatamente, mas indo trabalhando, fazendo as substituições diárias de pensamento. O pensamento inferior veio, já sei reconhecer o que é inferior, vou buscar o antídoto para ele. Algo que é contrário a ele. E vou pensar naquilo que é contrário, aquilo que está ali sendo classificado por mim como inferior. É a forma de a gente ir transformando isso no dia a dia. Vamos falar sobre a palavra, né? Que já é o pensamento comunicado através das ondas sonoras, ou escrito, registrado. E aí nós já estamos numa outra etapa da nossa atitude perante a vida, das nossas realizações. Quantas palavras diariamente pronunciamos e que são destrutivas. E nós nem percebemos. Quantas palavras que são desestímulo às outras pessoas nós pronunciamos diariamente e não percebemos. Elas são, como os nossos pensamentos, também aqueles grãos que marcam a nossa passagem na vida. Vamos nos basear nas reflexões de um sábio benfeitor espiritual, Hamed, do livro Renovando Atitudes, no capítulo 27. Ele também nos fala sobre a importância que a palavra tem em nossas vidas. E ele nos diz assim: todos nós recebemos e transmitimos mensagens articuladas constantemente. Retemos essas mesmas informações ou não, realizamos somas ou subtrações mentais com palavras e atitudes vivenciadas atualmente e com outras recebidas anteriormente, para chegarmos a novos conceitos e conclusões sobre a realidade. Tudo que a gente interpreta do mundo que nos cerca é porque nos chegou através da palavra de alguém, falada ou escrita. A nossa vida, a nossa visão de mundo é modulada por isso, ela é determinada por isso. Nós vamos acolhendo palavras diariamente e aquilo vai determinando o nosso percurso. Você quer ver um exemplo prático disso? Nós observamos num ambiente de trabalho, alguém que chega novo para trabalhar naquele lugar, não conhece nada daqueles problemas que existem lá. E aí, essa pessoa vem cheia de boa vontade, cheia de realizações. Se os companheiros que já estão ali forem pessoas que já sabem a responsabilidade que a palavra tem, essa pessoa pode manter esse espírito de serviço, de disposição, de fazer sempre mais e melhor naquilo que ela se propôs. Mas começa um a falar mal de uma situação. Começa o outro a falar mal de outra coisa. Começa o outro a criticar isso, aquilo. Começa cada um dando a sua opinião. Essa pessoa, juntamente com a experiência que ela vai tendo ali, ela vai somando e ela vai acumulando cada vez mais uma ideia sobre aquele local. E às vezes a gente pode perceber isso também quando, por exemplo, aonde nós trabalhamos, são propostas mudanças. São propostas, transformações nas rotinas, nos processos, alguma coisa. Aí as pessoas começam a criticar demais aquelas inovações. E aí instala-se um clima de insatisfação muito grande. E aí a gente começa a experimentar as transformações, porque quem tem o poder de mandar, né, acaba determinando o que vai ser feito. E aí nós vamos vendo que a coisa não era tanto quanto todo mundo estava falando. Foram mudanças, talvez não são boas, talvez não são importantes, mas elas não tinham todo aquele peso do que as pessoas ficaram falando antes de provarem, antes de testarem. Então a palavra que ele diz aqui, que nós vamos diariamente dizendo, falando, elas vão nos trazendo novas conclusões sobre a realidade. Por isso que é importante a gente pensar no que a gente está falando diariamente. Porque a gente pode estar induzindo as pessoas a atitudes, a comportamentos, a gente pode estar induzindo as pessoas a ações que não seriam desejáveis. E ao mesmo tempo, a questão da palavra, nós temos que ponderar muito o que nos é dito. Nós temos que selecionar muito o que as pessoas falam diariamente para nós, porque isso vai determinar a nossa forma de lidar com as situações. Então a palavra é algo comum, corriqueiro, são insignificantes. Ah, foi só um comentário. Mas se fosse só um comentário, tudo bem. O problema são os inúmeros comentários. O problema são as milhares de palavras que nós produzimos diariamente. Olha, se você tentar transcrever 15 minutos de uma conversação, você vai ficar assustado quantas palavras nós podemos produzir ali. Imagina um dia inteiro de uma pessoa falando o tempo todo com outras pessoas se comunicando. Quantas palavras, quanto impacto isso está produzindo no mundo. Agora imagine durante uma vida toda. Talvez a sabedoria divina nos colocou para dormir aí de maneira adequada, aí, 8 horas por dia, para a gente não falar tanta besteira. Não é? Porque... Dormir um pouco mais. Porque nós falamos muito, muito. E aí, qual que é a natureza dessas palavras que nós temos falado? O que, que nós estamos realmente semeando no mundo com palavras? Porque uma palavra é uma palavra. Nós não ficamos só em uma. Ficamos em milhares dela. Então, selecionar mais o que nós falamos, mas também o que nós ouvimos. Começar a dar mais desconto daquilo que as pessoas vêm nos dizer. Porque às vezes a gente... Alguém vem com toda uma emoção para relatar um fato e a gente entra naquele clima emocional com aquela pessoa. E por amizade a gente se solidariza a ela e compra uma causa, né? Adquire uma causa e a gente vai ver depois, não era bem daquele jeito que a pessoa estava falando. Então em tudo que a gente recebe, a gente dá meio que um desconto aí. Ah, não deve ser tudo isso. Não vamos falar para a pessoa porque ela está ali tomada pela emoção. Mas vamos lá no nosso íntimo pensar, bom, vamos conhecer melhor a situação antes de a gente aderir a essa causa. E a gente evitaria muitos dissabores, muitos problemas. A gente conseguiria superar muitas dificuldades que nós criamos na vida simplesmente selecionando as palavras diárias que nós pronunciamos e recebemos. Simplesmente considerando que elas são palavras, mas são muito importantes também na nossa realização. Ele também nos fala isso, olha, reconstituímos ocorrências passadas, antevemos fatos futuros, iniciamos e alteramos processos fisiológicos na intimidade de nosso organismo com nossas afirmações verbais negativas e positivas. É interessante que essa questão, né, de reconstituirmos ocorrências passadas, às vezes a gente vai conversar com alguém sobre algo que se passou e a gente tinha uma ideia sobre aquilo. Ao conversar novamente sobre aquilo, se aquele que está se comunicando com a gente não tiver ali naquele momento mais feliz dele, ele pode destacar muito um detalhe negativo da situação passada e aquela ocorrência que a gente tinha como um registro positivo da nossa história, passa a ser negativa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque tem pessoas que ao longo da sua vida reconstroem a sua história passada porque esquecem detalhes que eram positivos, que eram bons da sua experiência e se focam só no negativo. Porque alguém trouxe à tona algo que não era mais desejado. Então a gente precisa considerar isso. Que a nossa história, que nós lembramos hoje aqui, não é uma história muito precisa. Nós não temos uma lembrança do que exatamente aconteceu. Nós vamos, ao longo da vida, reelaborando as interpretações sobre a nossa realidade. E a gente pode começar muito bem a vida, com muita esperança, muito feliz, e terminá-la muito amargurado, se a gente vai ao longo desse processo de transformação, só resgatando as experiências negativas. Só dando destaque para aquilo que foi ruim na vida e ignorando todas as coisas boas que nós tivemos. E a gente pode terminar a vida amargurado e chega do lado de lá, vamos precisar passar o filme da nossa vida para ver, ó, tá vendo aqui, quando você achou que você era mais infeliz do mundo, foi o momento que você teve mais amparo espiritual. Tá vendo aqui, quando você disse que só tinha pessoas difíceis, olha quantos benfeitores trabalharam pela sua vida. E E olha, gente, acreditem, sozinho aqui no mundo ninguém vence nada. A gente só chegou ao que a gente chegou hoje porque nós tivemos pessoas muito boas nos acompanhando. Às vezes a gente dá muito destaque às pessoas que nos prejudicaram e a gente esquece inúmeras pessoas valorosas que estiveram ao nosso lado, nos apoiaram, nos deram carinho, atenção, transmitiram o seu conhecimento, foram solidárias. E a gente esquece tudo isso ao longo da vida. Então nós temos que refletir muito quando nós vamos reconstruir a nossa história, pensar se a gente não está pintando com cores ali muito tristes a nossa realidade. Porque talvez nós fomos muito mais felizes do que hoje nós somos capazes de avaliar. Por exemplo, nós podemos ter tido uma vida de muito trabalho, mas nunca sentimos o que é ter fome. E esquecemos que muitas pessoas trabalharam para garantir esse mínimo para a gente, não ter fome, os nossos pais. Às vezes a gente lamenta não ter tido grandes oportunidades culturais, ter realizado grandes cursos, mas a gente esquece aquela pessoa valiosíssima na nossa formação, que nos alfabetizou, que nos ensinou a ler, escrever, e às vezes com tanto sacrifício, com tanta luta, e a gente esquece aquela pessoa que nos deu ali os primeiros conhecimentos das letras. Esquecemos a riqueza que é estar aqui hoje, podendo ler, escrever. Às vezes a vida não nos permitiu essa conquista, mas com certeza outras grandes realizações nós recebemos, outras grandes oportunidades nós tivemos da vida. A gente esquece o valor de ter tido pessoas afetuosas que nos cuidaram. Pode não ter sido nosso pai, nossa mãe, mas alguém afetuoso ao longo da nossa vida nos apoiou, nos orientou. Pode ter sido a nossa avó, pode ter sido a nossa tia, nosso padrasto, pode ter sido inúmeras pessoas. Às vezes a gente não teve família no começo da vida, mas depois a gente constituiu a nossa família. E a gente esquece todas essas contribuições valiosíssimas, porque a gente fica só relembrando no passado as coisas tristes, as dificuldades, as lutas. E ficamos falando delas o tempo todo, enchendo o ouvido das outras pessoas de amargura. E a gente esquece de falar das grandes coisas boas que nós tivemos na vida. Então, muitas vezes, a gente passa para os outros uma imagem extremamente negativa sobre nós, quando a gente fica só falando dos problemas que nós tivemos. Aí o outro fica até com misericórdia, com compaixão da gente, porque, nossa, como ele foi infeliz. Então, nós podemos, às vezes, lamentar com um grande amigo, podemos chorar no ombro de alguém, mas não tornemos isso algo repetitivo. Porque nós estamos reinterpretando a cada vez que contamos as nossas histórias tristes e só lamentamos os fatos passados e só lamentamos as pessoas difíceis que tivemos e só lamentamos os problemas e nós vamos criando essa ideia para nós mesmos de que nós somos muito infelizes. Isso tudo por palavras que nós estamos dizendo de maneira comum, de maneira rotineira, de maneira aí diariamente, que vão se constituindo na interpretação que a gente tem sobre a vida. E sobre doença, então? Ele nos fala aqui, olha, e alterando os processos fisiológicos na intimidade de nosso organismo com nossas afirmações verbais negativas. Eu lamento tanto da minha dor, do meu sofrimento, da minha dificuldade, da minha doença. Tem gente que dá até nome para a sua doença, porque fala tanto dela, tem uma relação ali muito próxima com a sua doença, porque só consegue falar dela o tempo todo, não é? Então, nós ficamos afirmando diariamente que não temos saúde, nós afirmamos diariamente que não temos paz de espírito, afirmamos diariamente que a nossa família não é boa, afirmamos diariamente que a nossa profissão não é boa. Nós estamos criando essa ideia dentro de nós de que nada é bom na nossa vida. Então, a palavra, ela determina, sim, alterações profundas na nossa mente. Veja, nós podemos desabafar, nós podemos lamentar, mas isso tem que ser no momento certo, para alguém que possa realmente nos ajudar. Para alguém que possa realmente nos ajudar a reinterpretar o sentido daquilo que nós vivemos, o significado de tudo aquilo. Porque falar para quem não pode nos ajudar, nós só estamos afirmando mais e mais que somos infelizes. E aí nós nunca vamos perceber o que nos torna feliz realmente. E pensando na ação, vamos buscar as reflexões de uma grande discípula de Jesus, Joana de Ângeles, que nos fala no livro O Ser Consciente, no capítulo 2, o quanto as nossas ações diárias são importantes, o quanto as nossas realizações concretas aqui no mundo são importantes. Ela nos diz assim, então: quando alguém aspira por mudanças para melhor, irradia energias saudáveis. Aqui é o pensamento, né? Aspiração, desejo é pensamento. Do campo mental, que contribui para a realização da meta. Através de contínuos esforços direcionados para o objetivo, cria novos condicionamentos que levam ao êxito, como decorrência normal do querer. A sábia benfeitora, ela nos diz isso, olha, contínuos esforços. É a gente tentar diariamente, continuamente, direcionado para o nosso objetivo, para aquilo que a gente realmente quer. Eu tenho que desejar as coisas, mas eu tenho que buscá-las também. Eu tenho que querer uma situação, mas eu tenho que fazer algo para chegar àquilo. Só desejar não me leva àquilo. É o começo. E eu tenho que me esforçar, eu tenho que estar continuamente dedicado àquilo. Eu tenho que estar insistindo nessa busca. Eu tenho que praticar, eu tenho que ter ações naquela direção. Eu posso pegar um exemplo bom, que é a realização profissional. A gente quer uma nova atividade profissional, a gente quer uma nova oportunidade, a gente quer mudar as nossas ocupações. O que a gente tem que fazer? Só querer? Não, eu tenho que fazer algo. Eu tenho que, por exemplo, me requalificar. Buscar um curso de uma outra profissão que eu acho que é a mais interessante para mim. Ou às vezes eu quero crescer na minha própria profissão. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me esforçar mais nela. Buscar um curso, eu tenho que buscar uma capacitação para aquilo. Agora eu posso aplicar esse princípio dela também para a minha realização familiar. Eu quero uma família mais harmônica. Eu quero mais paz no meu lar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter esforços nesse sentido. Imagine que se eu tenho um lar infeliz, se eu tenho um lar conflituoso, adianta eu ficar estabelecendo com aquelas pessoas conflito e desarmonia diariamente? Eu vou mudar minha realidade familiar? Não vou. Mas se eu começar a aprender a entender mais o meu familiar, ajudá-lo mais, a perdoá-lo mais, a discutir menos com ele, eu vou estar nesse esforço e vou estar a caminho dessa realização. E quer ver um outro esforço bem bacana para a gente fazer e que ajuda muito lá? É o Evangelho no Lar. A gente ter aquele horário da semana ali estabelecido para que a gente possa fazer a leitura do Evangelho no Lar. Lembra aquilo do pensamento que a gente falou? Quando eu estou fazendo o Evangelho, que tipo de espírito se aproxima do meu lar? Que natureza de seres estão ali dissolvendo todos aqueles pensamentos tumultuosos ali? Pensamentos de espíritos elevados, harmoniosos, pacíficos, que estão ligados aos seres mais evoluídos, que estão aqui direcionando a nossa evolução. É isso que eu trago para dentro do meu lar, quando eu faço o Evangelho no Lar. Então é um esforço que a gente faz continuamente e dá resultado, gente. Com certeza dá resultado. Tá? Só que precisa da ação, né? Eu preciso marcar o dia, o horário, e preciso me propor realmente a fazer seriamente. É um esforço. A realização vai ser consequência, decorrência normal do querer. E tem mais coisas que a gente pode fazer pelo lar. Começar a fazer aquilo que a gente viu lá na questão da palavra. Ressignificar as situações que a gente viveu. Mas parar de só ver o defeito do nosso familiar. Parar só de classificar que ele é o meu problema, ele é o meu karma, eu vim para ajudar ele. Parar com essa coisa. E começar a pensar mais que é o meu irmão, que se é difícil para mim, eu também devo ser difícil para ele. E vamos buscar um entendimento juntos. Vamos procurar fazer de uma forma diferente. Um esforço que a gente pode fazer, por exemplo, para melhorar a situação do lar, é não entrar mais nas discussões, nas palavras agressivas. Quando a gente perceber que está naquele clima mental, como a gente já viveu nas situações passadas, que a gente está prestes a estourar e falar um monte de coisas impróprias, indevidas, usar mal a palavra, quando a gente está sentindo que vai entrar naquele quadro, pedir uma trégua. Falar, olha, vamos deixar para conversar depois? Porque a gente já discutiu tanto, nunca deu resultado, vamos se acalmar, depois a gente conversa. Às vezes a outra pessoa desafia, não, agora você vai discutir sim, nós vamos resolver essa questão até o fim. Inventa uma dor de estômago, fala que vai tomar um comprimido, não encontra ele lá no seu armário, fala que você vai à farmácia buscar. Você entendeu? E se acalma. Deixa dissipar aquele momento mais tumultuoso. Depois você volta. E aí você vai ter que dizer o que te desagradou, mas serenamente. Quando as pessoas estão mais calmas, é mais fácil chegar ao consenso, ao entendimento. Quando a gente está nervoso, a bioquímica do nosso corpo nos prepara para reações agressivas. Isso é reflexo das nossas experiências mais antigas, mais primitivas, próprias do mundo animal. Às vezes elas são necessárias aqui na Terra também, na nossa condição humana. Mas é muito raro o momento que a gente precisa realmente agir com maior incisão. Na maioria dos nossos contatos diários, e principalmente dentro da família, o que nós precisamos é de diálogo, de entendimento, de conversa. A gente já está mais amadurecido na vida, já viveu muito, já tem experiência, já sabe mais ou menos o que nos faz entrar em conflito com o outro, não sabemos? Então, quando a gente vai pressentindo isso, nós vamos já pensando, não, mais um pouco nós vamos brigar, então é melhor eu recuar. Isso não é covardia, isso é uma grande coragem, porque aí nós estamos enfrentando o maior adversário que existe, que são os nossos próprios sentimentos. Estamos aprendendo a dominá-los. Então, é realmente um esforço. Talvez essa semana a gente vai ser defrontado por uma situação que a gente não vai conseguir fazer isso. Mas não vai ter problema, porque a gente vai continuar tentando. Até a gente começar a perceber onde é o ponto certo que a gente deve parar, deve dizer, não, a partir desse ponto eu não vou nessa conversação. E a gente vai descobrindo isso sobre nós mesmos. E é esse o esforço que ela nos fala se nós temos o objetivo de viver pacificamente com as pessoas que nós amamos. Então nós temos que pensar isso. Se eu quero realizações, eu preciso me esforçar diariamente para alcançá-las. Em todos os setores da vida. Se eu quero resultados, eu tenho que pensar, o que me leva àquilo? Para eu chegar aqui, eu precisei transcorrer 38 quilômetros. Se eu não descesse do prédio, chegasse até o carro, eu chegaria. Foi a primeira etapa. E aí vem. E a gente vem por etapas. A gente vai esperando. Se fosse a pé, teria que ser passo a passo a chegar. Então é isso que nos traz realizações. E a gente não pensar só no fim, mas pensar também no trajeto que a gente está percorrendo. É ali a soma das pequenas ações que vai nos levar a uma grande realização na nossa vida. E temos exemplos aí, que já citamos vários, vamos recapitular alguns. Pequenas situações que nos favoreceram a existência. Então, às vezes a gente pensa assim, né? Qual o valor da nossa mãe nos cuidando ali na primeira infância? Qual o significado do esforço daquela mulher na nossa vida? Pode não ter sido a nossa mãe biológica, mas alguém de alguma forma nos cuidou. Espiritualmente é a nossa mãe. Perante o Criador, nós temos que ter a reverência por essa pessoa da mesma forma. Mas essa pessoa fez meio que por obrigação, mas ela fez. Qual o valor disso na nossa existência? Ou a pessoa que nos deu a primeira oportunidade de emprego. Nós não tínhamos experiência nenhuma, não tínhamos qualificação nenhuma, mas alguém, talvez até querendo tirar alguma vantagem da nossa experiência, mas nos deu uma oportunidade. Qual o valor disso para a nossa existência? É muito grande, porque foi ali que começaram as nossas realizações profissionais. Então nós recebemos tantas situações que favoreceram a existência, são inúmeras. E foram situações pequenas, pequenos atos que as pessoas praticaram por nós assim, alguns por muito tempo, outros por pouco tempo, mas o que nos garantiu chegar até aqui hoje foi a soma de milhões e milhões de pequenas contribuições. Senão nós não teríamos estado aqui hoje como nós estamos. E os exemplos que influenciaram os nossos passos, que nos influenciam até hoje? Pessoas que são de um grande valor e que estão ali lado a lado com a gente. Às vezes quando a gente ouve falar de grandes seres como Chico Xavier, Dr. Bezerra de Menezes, a Madre Teresa, puxa, como eu gostaria de ter convivido com essas pessoas. Talvez nós ainda não merecemos estar tão próximos assim, ou talvez nós não somos tão necessitados de estar próximos de seres assim. Mas nós temos companheiros tão valorosos ao nosso lado, companheiros de trabalho tão íntegros, familiares tão dedicados. Quantas dessas pessoas nós nem percebemos? Porque são pessoas comuns, são situações corriqueiras da vida. Então, quanto nós temos aí, gente, a nosso favor? E um outro exemplo agora no campo negativo. Difamação se estabelece por pequenas injúrias ou divulgação de defeitos. Isso a gente faz muito no ambiente profissional, não é? Tem um lá que não agrada a maioria das pessoas e todo mundo fala mal dele. E as pessoas começam a ter uma visão equivocada sobre aquela pessoa, que é o resultado da soma de todas esses comentários infelizes que foram sendo ditos sobre aquela pessoa. Então está aí uma situação corriqueira, comum, falar mal de um colega de trabalho, e que aquilo vai se somando. Às vezes, isso se expressa num bairro também. Fala-se tanto de alguém, e todo mundo falando daquela pessoa, às vezes aquela pessoa tem que se mudar daquele lugar. E foram só palavras. Nós temos também, olha, as informações e imagens com grande potencial perturbador para a nossa existência, que nós vamos absorvendo diariamente. Um dia eu fiquei em casa, acabei assistindo todos os telejornais. Das 7 da manhã foi até os das 23 horas. As mesmas informações repetidas de desastre, catástrofe, corrupção, criminalidade, tudo aquilo o dia inteiro falando, gente, o que era aquilo? Alto conteúdo perturbador de tantas ideias, tantas imagens, de tantas coisas perturbadoras que vão chegando a gente. Então a gente tem que começar a selecionar e apartar da nossa vivência tanta informação negativa. Nós não vamos ser alienados, vamos ignorar o mundo que vivemos, mas nós não precisamos ser o dia inteiro bombardeados e ficar reproduzindo isso. Muitas vezes as pessoas que ficam em casa têm como entretenimento a televisão e acabam sendo influenciadas profundamente pela televisão, porque é tanta coisa que é passada ali. A televisão ela tem um alto poder indutor no comportamento da sociedade. E nós temos que ter uma cautela muito grande com o que eles nos passam. E hoje em dia a internet também. Porque ela nos dá mais liberdade ainda de escolher. Então nós temos que ter uma responsabilidade muito séria no uso dessas informações que vão nos chegando. Porque há uma forte tendência hoje a disseminarem ideias com alto conteúdo perturbador. E nós temos também que, como exemplo dessas situações corriqueiras comuns, que auxílio espiritual ou obsessão se estabelece em decorrência de pensamentos que formulamos e alimentamos diariamente. Então, quanto do nosso comportamento não é influenciado pelos pequenos pensamentos que nós vamos nos associando diariamente? Então, tudo aquilo que é pequeno na nossa vida, que é um valor que nós não conseguimos imaginar, tem um impacto na nossa realidade que nós não conseguimos imaginar. E Jesus falou das coisas pequeninas, o alto valor que elas têm. A passagem do Evangelho que nos fala do óbolo da viúva é muito significante. Jesus está no templo e ele observa os poderosos, os ricos, dando grandes ofertas para o templo e ostentando as caixas de tesouros, as joias. E Jesus observa a humilde viúva, muito pobre, dando as duas moedinhas. E ele chama a atenção dos discípulos dizendo: ela deu mais do que todos.

Somos seres humanos e para nós tudo parece pouco. Mas uma vez tendo se doado a Deus, Deus é infinito. E qualquer ação, por pequena que seja, se torna infinita. Porque Deus é infinito. Não há medida para Deus. Ela exemplificou isso em tudo o que ela fez. Se fez uma grande obra, é porque ela começou pelas pequenas obras. Se nós queremos ter uma grande vida, temos que começar pela nossa vida diária, pela nossa rotina. Essa é a nossa mensagem para essa manhã. Que Jesus, nosso grande mestre, nosso irmão maior, envolva a todos em muita paz, muita harmonia. Que essas reflexões contribuam de alguma forma para a evolução de cada um de nós. E que possamos todos nos tornarmos felizes com o que nós já possuímos, porque certamente é muito, desde que nós os valorizemos e nós demos o valor devido a cada situação. Muito obrigado a todos.